Deus trabalhar. Deixa Deus com amor te tocar. Deixa Deus operar em teu ser. Deixa Deus falar com você. Ele quer te usar. Trabalhar, deixa Deus com amor te tocar, deixa Deus operar em teu ser, deixa Deus falar com você, Ele quer te usar. Deixa Deus tocar sua vida, então deixa Deus mudar o teu coração. Ele quer fazer com seu poder, seu amor se manifestar. Deixa Deus te tocar. Trabalhar, deixa Deus com amor te tocar.